A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E esta é a... última semana do Agente 86, e na próxima quinta-feira nós teremos o episódio derradeiro desse podcast. Exato. Nestes mais de 2 anos aí que a gente tá fazendo o Agente 86, né, e ficamos no ar. Além, obviamente, de nos divertirmos muito aí com todas as histórias, tanto minhas como a do Walter, e principalmente com as dos nossos ouvintes, nós fizemos de estudo muitos amigos, né? Uma série de amigos novos, isso é o mais interessante, amigos, sim, de todos os cantos do país. Amigos que a gente nunca viu na vida, inclusive, né? Acabou criando aí um vínculo. Exato, pessoas que nos conheceram aí através desse podcast, e coisas que não tínhamos lá no nosso passado ridículo e fantástico, né? A gente ia ficar com aquela galera da rua ali e tal, um primo mais distante, mas era só. O raio de alcance das amizades não passava de 3 quarteirões. Verdade, né, cara? E você chegou a ter alguma espécie de clubinho, Walter, alguma coisa assim, não? Na minha rua, cara, a gente tinha uma parada, que eram uns galhos que eu formavam... Eu frequentei nightclubs, mas... mas depois. Foi bem depois. Na nossa rua, a gente tinha um clubinho de... Era um clube de troca-troca. Não chegava a tanto, mas sempre tinha umas revistinhas pornográficas ali. Era um... Sim, assim, mas, cara, mas era uma coisa bem legal. Mas vocês juntos? Não. Pelo menos não que eu me lembre, né? Dá bem. Voltando ao tema do nosso podcast, durante a infância e adolescência, os nossos instintos primatas, eles afloravam ali, né? Nos dizendo que a vida poderia ser menos penosa se a gente andasse em bando, e isso a gente fez bastante. E segundo a mãe natureza, nós íamos criando laços sociais com as pessoas para que junto nós transponíssemos os percalços todos da vida. Mas algumas vezes a gente se identificou ali mais com alguém do que com outro, né? E isso ia se criando ali um laço de amizade. Esse penúltimo episódio do Agente 86, nós vamos aqui lembrar das nossas infâncias e adolescências, mas com quem? Com os nossos queridos amigos. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui as nossas lembranças, certo? Fazer um mix de ordem cronológica e setorização, né? Tá. Vamos começar aqui com a escola, vamos começar com o primário. Certo. Não vou nem fazer a relação de nome de pessoas aqui, eu me lembro de muitas, mas muitas pessoas. Mas engraçado que eu tinha um brother muito forte, chamava José Alexandre, e aí é que vai. É o único que eu não consigo me lembrar o sobrenome e eu nunca mais falei com esse cara. É mesmo? Sério, será, cara, que tá vivo? Possivelmente sim, possivelmente não. Mas enfim, e eu... Virou um travesti. Pode ser. Tá morando em Milão? E ali, quando a gente tinha, sei lá, tipo 10 anos, tinha duas garotas na nossa classe, a Olivia e a Shirley. E a Shirley era a garota mais linda de todo o colégio. E a Olivia era a mais feia. Era um antagonismo da porra, assim, e entendeu? As duas andavam juntos? Andavam juntos. Na dicotomia da Exatamente. Beleza? Exatamente. E assim como eu e José Alexandre, nós andávamos. Mas nós dois éramos dois caras... Quem era o feio? A gente era mais ele ou menos. Ele era lindo, pelo menos. Ele era o mais saidinho, manja. E eu era o mais inibido da coisa, assim. Mas o que aconteceu? Nós formamos quase um swing ali, cara. Nós quatro. Entendeu? Então nós, ninguém beijou ninguém, mas nós falávamos que éramos dois casais ali, eu com a Shirley e José Alexandre com a Olivia, e ele aceitou na boa a relação dele com a Olivia. Era feia. Que era muito feia, mas aí chegou ela um dia... Ouve. Tem alguma possibilidade dela ouvir esse podcast? Vai que sim, espero que ela esteja bela. Daí chegou um dia, o José Alexandre botou a mão no meu ombro assim e falou... Moreira, porque todo mundo chamava de, né, pelo sobrenome, por conta de todos os demais Alexandres, ele falou assim, ô Moreira, tem jeito de eu pegar a Chile e você pegar a Olivia? Ali a nossa amizade já abalou, cara. Mas ele pegou? Não pegou ninguém, cara. A verdade é essa. A próxima etapa escolar da época era o ginásio. Hoje em dia, como é que chama o ginásio? Eu não sei se tem mais um nome, né? Porque o ginásio, a gente tá falando... Correspondia da quinta série. Da quinta até a oitava série, exato, né? Hoje tem até nono ano. Não sei mais que nome é dado. A minha filha ainda tá no maternal, ainda não entrou nessa fase aí. Quando a gente entra no ginásio, aí sim a vida escolar começa... Muda a ficar completamente, né? Divertido, porque aí ele já começava a rolar várias excursões, né, para lugares mais legais do que pro Hora Certa da Telesp, né? Eu me lembro de ter ido numa excursão do Hora Certa. Tinha, da... cara, eu, graças a Deus, né? Nunca fui. Tinha muita excursão pra Kibon, né, cara? Pra fábrica da Kibon. O que uma criança ia fazer numa fábrica, gente? Ganhar um frisbee. Ganhar um picolé era o máximo de quem poderia se divertir numa bosta. Pior era a excursão pro Sesc, cara. A gente ia pro Sesc. Puta que pariu, cara. O que, que vocês faziam naquele Sesc? Nada. Andava de pedalinho. Não foi lá que você pegou uma moça? Foi no pedalinho. Quando a gente ia pro ginásio, aí as excursões, por exemplo, já eram pro play center, isso, né? Isso, exato. Coisas mais divertidas e tal. Já começava a rolar uma pegação. Isso é muito interessante, porque na minha escola, da quinta em diante, começava a entrar uma galera que tinha estudado uma escola adventista, perto da minha, mas essa escola adventista só tinha o primário. Então só ia do pré à quarta série. Mas você pegava daí as começava as a entrar... Não, elas nem eram adventistas, elas saíam da escola adventista e começavam a entrar da quinta em diante. E geralmente eram as outras mais bonitinhas, né? Mais criadas a leite ninho e tal. Não tinha, pergunta, não tinha um canyon social entre elas? Absurdo! Vocês? Elas tinham tênis legais, né, cara? Por isso que aqui... Elas não tinham nojo de vocês? Olha que... Não chegava a vomitar? Era possível, cara. Eu tenho um grande trauma amoroso por conta disso. Mas eu prefiro não falar dessa história. Você lembra de alguma amiguinha sua? Muitas, cara. Inclusive tem amigas até hoje. A Gláucia, por exemplo, que mora em Ribeirão Preto. Até hoje a gente tem amizade. Ela foi desse lote de garotas que veio do Adventista. Ela e a Alessandra Vieira Rodrigues. Você pegou alguma das duas? O grande amor da minha vida. Você pegou alguma das duas? Nenhuma das duas. E eu prefiro não falar sobre isso. Cara, eu sempre fui em bosta pra pegar mulher. Eu não pegava ninguém, minha vida era terrível nesse aspecto. E é uma fase que a galera, todo mundo começa a se pegar, né, cara? E aqui, a gente até citou isso aqui. E tem aqueles idiotas trogloditas que tem com 18 anos ali na sexta série. E esse cara já trabalhava. E os caras já podiam, obviamente, já comprar umas coisas melhores, umas roupas melhores. Fumavam um Hollywood. Eles já eram ídolos dessas garotas bonitinhas, né? Eu lembro de ter formatado boas amizades também nessa época. Tipo, o Jamil. E o Sandrinho, que é um cabeleireiro mega hypado hoje aqui em São Paulo. Sandrinho é meu brother. Sandrinho mega hair. É. Sandrinho é meu brother hoje. Engraçado que ele é careca, né? É careca, completamente. Deve careca. Ser uma tristeza. O cara acorda de manhã e fala, hoje vai ser um dia e tanto. Olha no espelho, não tem um fio de cabelo na cabeça. É, porque eu com 12 anos, ele já cortava o meu cabelo, olha só, cara. Então a gente formatou algumas amizades ali nessa fase de ginásio. Então no ginásio, tive muitas amizades, assim, poucos contatos com as pessoas. Luciana. Deve estar ouvindo, ela é ouvinte do Agente 86, ela mora em Portugal. Olha só. Às vezes eu falo com ela pelo Facebook. A irmã dela estudava com a gente também, a Flávia. Eu lembro que a Flávia teve um momento ali que eu mais dois amigos, o Cabeção e o Jean, a gente achou que a gente tinha que, um de nós tinha que namorar com ela. Olha só. Aí, cara, aí nisso que ninguém ia falar, porque ficava aquela coisa, ninguém ia falar com a Flávia e tal. Aí, num momento, eu enchi meus pulmões de ar e fui até ela e falei assim, olha, a gente podia namorar e tal. Ela pegou e falou, ok. Olha só. Só que aí você tem que ir lá em casa falar com meu pai, não sei o que lá. Na hora, cara, o que ela disse pra mim parecia que ela tinha engravidado naquele momento. E eu ia ter que criar um filho, eu ia ter responsabilidades. Quando ela falou, você vai ter que falar com meu pai, na hora me veio o peso de muitas responsabilidades. Como se eu estivesse criando realmente uma família. Aí eu desconversei, acho que eu nunca mais falei com ela olhando nos olhos. Veja você. Aí eu cancelei cancelou tudo, pedi namoro. Aí a irmã dela, Luciana, nossa ouvinte, muito filha da puta... Quando soube da história, toda vez que ela passava em frente da minha casa, ela gritava, ô, cunhado! E me escrotizava. Aí, via que ela tava se aproximando na rua, eu me escondia, assim, porque aí na minha casa, minha mãe ficava perguntando, por que que essa mulher te chama de cunhado? Foi engraçado, sendo um beijo pra você. Agora, tem amizades exatamente dessa época de ginásio, que foram extremamente importantes ter cultivado elas até os dias de hoje. Vou te dar um exemplo que você vai refrescar a tua memória. Vamos voltar até a semana passada. Eu precisava trocar as velas do meu carro, né? Puta, Alexandre! Alexandre aí, mostrou que como mecânico, amigão, ele é um excelente podcaster. Então, eu falei assim, eu vou trocar as velas do carro, o carro celular tava falhando. Não, ele, o Alexandre, gente, ele parecia o Ursulão, saca? Não pagarei 10 dólares pra consertar o telhado. Era o Alexandre. Foi mais ou menos por aí. Primeiro que eu já estava extremamente feliz comigo, Walter Rezende, por ter detectado que o problema eram as velas, né? Então eu já achei que eu já era, assim, sei lá, um mecânico da Brabham. Aí eu falei, putz, bacana, então são as velas. Fui numa loja de autopeças, comprei as velas, comprei os cabos de velas. Eu falei, isso é a coisa mais ridícula de ser trocado. Ah, preciso de chaves. Aí o cara, não, beleza, toquei essa chave pra trocar as velas. Enfim, fui lá, troquei as velas e aí que o carro nunca mais pegou. E não pegava. E a gente tinha um compromisso, inclusive, com o Walter e a sua namorada. E a minha mulher já falou no monte, você não entende porcaria nenhuma. Você é um bosta. Aí você se mete a fazer isso, você mal sabe ligar o carro e agora tá aí. A mulher dele, ela tá tirando a habilitação de maneira tardia e ela tá fazendo o curso lá de mecânica. Ela entende mais que eu. E ela falou assim, eu entendo muito, batia no peito e falava, eu entendo de mecânica muito mais que você. Mas enfim, só pra finalizar, eu tive que recorrer a ninguém mais, ninguém menos que Fifi. O mecânico que estudou comigo no ginásio, sempre me quebrou os galhos quando as minhas carangas não estavam muito bem. E eu liguei pra ele, fiquei ali no telefone, ele me falou, faz isso, faz aquilo, faz... Ele, você botou os cabos de vela errado. Eu falei, não coloquei, eu segui a regra. Ele falou, não é possível. Ele falou, me dá um tempo aí que eu apareço aí. Chegou o Fifi na minha casa e assim que ele bateu o olho, ele falou assim, tá. Seu filho da puta, não falei que o cabo de vela tava invertido. Só botou um cabo de vela no lugar do outro e o carro tá perfeito até hoje. Esse é um amigo. E tão brother que sequer cobrou um centavo de ter feito todo esse trabalho, cara. Olha só. Meu primeiro beijo. Foi com o Fifi. Não foi com o Fifi, não. Beijo grego. Mas beijo grego foi com o Fifi. Não, não foi. Foi uma amiga minha que quebrou o galho. Acho que eu já falei. Já falei aqui nesse podcast. Um beijo filantrópico. Lembra daquela brincadeira de beijinho? Lembro muito bem. Que as meninas brincavam e tal. Sim. Aí eu cheguei pra uma amiga minha, pra Rita, e falei, você tem que dar um jeito aí, nunca beijei ninguém. Você quer aí? Eu não vou beijar você. Você não. Eu falei, então, mas aí se eu sei que você brinca aí com a mulherada por aí, arruma uma pra eu beijar. Aí ela... Beijar alguém era o castigo, né? Exatamente. Então o castigo de uma amiga nossa foi ter que me beijar. Olha só, cara. Eu me lembro muito bem de algumas garotas, tipo a Dilza, que fim será que levou? Dilza não, Dilma, olha só. Dilma? A não virou presidenta? A Dilma, cara, que ela era prima da mulher do Chiquinho, sabe o Chiquinho, o cabeleireiro? Sim, claro, então, Elis, cara, Regina, a mulher. Elis Regina, exatamente, e a Dilma, nem procurei no Facebook prima, da Elis não, Regina. O apelido dela não era Lobinho? Não lembro, porque cara, porque você pegou. Eu lembro que a Elis Regina tinha... Uma prima que... chamava Lobinho. Não era Lobinho, não, cara. Não. Lobinho, acho... eu peguei... Ah, é? Não. Era aquela pessoa que tá além do seu tempo, sabe, cara? Uma garota extremamente ponderada, sempre com os melhores conselhos. É mesmo? Quase mamãe. Ela ficava assistindo a gente jogar bola e falava, Alexandre, chuta com a direita, não se mete... Ataca pelos flancos. Isso, vai por lá. Era uma pessoa sensacional, a Dilma, cara. Aí ela chegou pra você, ó, Alexandre... Espero que tenha virado presidenta. Alexandre, um dia você vai ter que trocar umas velas num carro, olha, marca os cabos. Anota o telefone do Fifi. Dilma. Cara, eu lembro de uma galera que também eu nunca mais vi. Eu acho que um deles, não tenho certeza, eu acho que entrou pro mundo do crime. Andou meio sumido. Tá lá em Pedrinhas. Tem esse daí que eu não vou falar o nome, que eu ouvi falar que pra lavar a honra dele, ele teve que eliminar alguém. Mas... Nossa. Então, essa galera, né, tinha um grupo de break. Olha só, cara. E eles dançavam break. Que era um hit, né, era galera? Um hit. Eram extremamente populares. Era. Não vou falar o nome agora das pessoas, porque eu já comprometi algum deles. Tudo boato que corria no bairro. Então, e daí, Walter, a gente passa pra uma outra fase, que é a fase de já poder pagar as próprias contas. Você consegue fazer outras amizades, né? Você consegue ter vínculos com outras pessoas a partir do momento que você começa a trabalhar, no meu caso ali com 14 anos. Isso já é mais no colegial, né? É, quando exatamente. Você já tá saindo do ginásio. Isso, daí você passa pra essa fase. E daí você também consegue viajar, né? Aí você entra em outro tipo de excursão, que é a excursão de um amigo de não sei exato, o quem. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa a adquirir crédito e tudo mais, você entra na corrida dos ratos, né? Exato, na qual você nunca exato. Mais vai sair. Exato. É um divisor de águas você começar a trabalhar na nossa época era muito comum começar a trabalhar no colegial, né? É. Trabalhar, estudar à noite, assim, pelo menos da ponte pra cá era desse jeito. Tanto é, Alexandre, que quando eu entrei no colegial, cara, porque eu não me orgulho muito. Tá, fala, o podcast tá acabando, cara. Naquela época, virou um frisson as pessoas fazerem colegial técnico. E os cursos, era cara. Colegial técnico e Senai, Senac, manja, né? Isso também era outro frisson. Eu fiz tudo. Ah, você fez tudo, olha só. Eu fiz tudo isso. Conte, abra seu coração. O que você fez no Senai? No Senai eu fiz PVG, Produção Visual Gráfica. Ah, bacana. Você fez curso bacana. Eu já falei, minha mãe queria que eu fosse torneiro mecânico. Eu podia estar sem um dedo hoje. Mas presidente da República. No Senai me valeu bastante, assim. O colegial técnico foi uma merda. Porque eu fiz processamento de dados, que era a febre da época. Cara. Você e o Camisinha. Eu não me lembro se ele fez processamento de dados, mas ele fez na mesma escola que eu. É, eu tenho quase certeza que fez processamento de dados, mas tipo uma duas turmas antes, se abusar. Eu sou mais velho que ele. Eu acho que quando eu tava saindo no último ano, ele tava entrando, assim. E eu conheci o Camisinha na fila do ônibus. Olha só. Pra voltar pra casa, lá no Radial, lá em Santo Amaro. É, virou faculdade, todo, né, depois, faculdade virou. Radial. Nessa época eu já tava trabalhando e tal, aí a relação de amizade era outra, os passeios eram outros e tal. Sim. E eu me lembro, Alexandre, que no colegial eu tive a minha primeira namorada. Olha só. Foi tarde, né? Foi. Já tá, não, porque eu também... Colegial, minha namorada séria, assim. Que eu namorei 10 anos com a minha primeira namorada. É mesmo? Foi, cara. Dos 14 aos 24. Galera lá do colegial, tinha o Tarek, tinha o Servino, olha que nome Servino, amaldiçoado. Que nome bom pra trabalhar na staff, né? Tinha um Sapo e o Tarek, que gostava de uns sons bacanas, assim. Galera muito filha da puta, você não podia ficar marcando, assim. Se você deixasse a mochila marcando, outra história que a gente já contou aqui. Geralmente você voltava do trabalho... com a marmita tava dentro lá, da mochila. Tava lá, tava um lá. Corpo estranho dentro. Exatamente. Aí esses caras, se você deixasse a sua mochila marcando, eles abriam, tiravam a marmita de dentro da mochila e pegavam e faziam uma mesa de refeição na sua carteira, abria o pano de prato, botava a sua marmita, os talheres. Quando você voltava no intervalo, você olhava, tava lá aquela mesinha posta. Imagina aquela garota mais bonitinha da classe olhando aquilo. Não sobrou um bife, não, Valtinho? Morria de vergonha. Outra coisa que os malditos faziam muito, também quando você deixava a mochila marcando, era rapidinho, pegava a mochila, um já jogava pra outro e você correndo atrás, aí jogava pro cara que tava perto da porta, que ficava de frente pra um elevador, o elevador abria a porta e jogava sua mochila dentro do elevador. Aí quando você corria pro elevador, a porta fechava e você não fazia a menor ideia pra que andar a sua mochila foi parar. Então esses foram os meus amigos do colegial. Mas foi divertido, a gente foi uma época que eu comecei a viajar também, assim, no colegial, no colegial, eu entrei numa escola... E a gente entrou naquela escola, eu com algumas pessoas que trabalhavam comigo. A minha relação de amizade era com essas duas garotas que tinham entrado junto comigo, a Viviane e a Alessandra. E tinham dois caras que eram muito escrotinhos da classe, assim, que era o Eduardo e o Quito, que era o Marco Antônio. E esses caras escrotizavam todo mundo, aqueles caras que, tipo esses seus amigos. Aí os caras, eu falei, meu, é esses caras que eu tenho que fazer amizade. E eu comecei a andar com os dois, e aí viramos os três crotinhos do era você? Eu, o Eduardo e o Quito. O Remolixo não estudava com você? Exatamente, nesse momento que entra Remolixo na história. Remolixo é ótimo. Saudade dele. Aí, não sei lá, estava num dado momento lá do colegial. Era Muttley, não era o Muttley, porque ele ria exatamente igual o Muttley. Entra Muttley, Remolixo. O Bedel veio avisar assim, ó, pessoal, esse cara aqui é novo, tal, vai entrar. E já entrou ali com aquela cara de fumador da erva oficial do reggae, né, cara? Aquela cara que entregava tudo, os olhos vermelhos, o casaco de general. Enfim, e ele já colou ali perto da gente, né? E a gente escrotizava o mundo ali, nós quatro. Aí o Eduardo saiu, ficamos eu, o Remolixo e o Quito. E o Remolixo, ele era muito atrasado com as notas, com tudo, porque não tinha como, né? Que ele vivia a base mesmo de marihuana. E um dia a professora de inglês falou assim, ó, Alexandre, eu preciso falar com você, porque foi assim, ó, vem cá. Será que você não consegue dar umas dicas pro seu amigo? Pra ele parar com isso. Enquanto tá foda. E não vai passar pro segundo ano. A gente, na reunião dos professores, só se fala nisso. E ele chega com aquele cheirão na classe. Mas enfim, cara. E o Remo, ele acabou repetindo. Acabei perdendo contato com ele na escola, né? Depois a gente saía pras baladas e tal, inclusive com você. A gente vivia trombando com o Remo por aí. Inclusive encontrei com ele no metrô esses dias e adicionei ele no Facebook. É mesmo? Pode me achar lá. Ele não tinha se convertido pro cristianismo no momento da vida dele? Cara, pro cristianismo é assim. É muito comum um cara que arrebenta, né, Dudu? E depois... Mas hoje ele é geração saúde Jesus. Total, Walter. É mesmo? Sério, cara. Não bebe, não... Não, pelo que eu tenho acompanhado os posts dele aí, que é assim que a gente acompanha os amigos hoje, é um cara que pedala bastante, assim, sabe? É um desses caras devotos da bike, assim, e tal. Ah, que bom, que cara. Bom. Eu preciso encontrar a professora de inglês pra falar aquilo deu nisso. Ô, Alexandre, então vamos sair da escola. Sim. Vamos voltar um pouco agora no tempo dos amigos de infância. Sim. Um amigo de infância meu, o Yoshihiro, japonês. Olha só, nunca tive amigo japonês. É mesmo? Sério que não. No troca-troca você leva vantagem. Enfim. Então, a gente... Ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente mesmo assim, acima da média e tal. A gente tinha umas brincadeiras legais, uma delas era explodir coisas. Ah, que maravilha. Principalmente no meio do ano, né, em junho, julho, durante as festas as caipiras. As crianças têm acesso à pólvora. Exato, a gente pegava e desmontava várias bombinhas e criávamos verdadeiras dinamites de muitos megatons. De 500 e transformava numa de 20 mil. num petardo militar, era ótimo. E a gente derrubava muro com os explosivos, era bom, eram brincadeiras muito boas. Outra coisa que a gente gostava muito de fazer era criar redes de túneis em terrenos baldios. Olha só. Cara, a gente transformava um terreno baldio num Vietnã fácil. Olha que loucura. Não sei como a gente não morreu soterrado naquela época. Não faço ideia, porque muitos túneis desmoronaram. Só que não tinha nenhum de nós dentro. Olha que loucura. Mas uma outra coisa que a gente chegou a fazer, fornos para derreter metal. Usando carvão e secador de cabelo. Olha só. Pra soprar. A gente conseguia derreter alumínio fácil. Olha ali. Que loucura, cara. A gente fazia isso com 12 anos. Era... A pessoa, cara, se você derramar meio litro de alumínio na perna, o que não ia acontecer com você, cara? A outra coisa também, com 12, 13 anos, era andar de carro. Com 12 anos, o pai dele deixava ele dirigir pra qualquer lugar, uma Kombi. Japonês, o carro tradicional estão japonês tristes, é Kombi. Inclusive, que acabou a fabricação de Kombis há pouco tempo. Eu tenho certeza que metade da liberdade vai voltar pro Japão, vai pegar o Kasato Maru, que tá atracado lá em Santos, e volta. Vou voltar. Das minhas amizades de infância, como eu disse, tinha esse clubinho lá que a gente se reunia e ficava lá... Grupo do troca-troca. Mas ficava ali geralmente lendo gibi e sempre aparecia uma revistinha do Carlos Zéfiro. Era uma bobagem assim e tal. Mas eu me lembro muito bem de uma vez, daí sei lá que diabo que aconteceu, que eu não participei dessa rodada, mas os moleques pegaram um outro garoto lá e partiram pro amor, cara. Eu acho que eu não posso comprometer nomes aqui não, porque é capaz de ter gente ouvindo isso aqui, cara. Mas aconteceu. Mas isso com aí. O consentimento do garoto. Com o consentimento do garoto, cara. Uns quatro, assim, da turma foram lá e o garoto vem aqui. Mas que isso deu um quatro. Rebu, porque o garoto era filho do pedreiro famoso do bairro, sabe? E isso deu um rebu. Mas cara. O cara contou, o garoto certo contou que tava namorando com quatro rapazes? Contou. Deu um rebu da desgraça na rua. A minha mãe só chegou e falou assim: Alexandre, você não comeu esse moleque não, né? Você não tá envolvido nisso não, né? Falei, não, mãe, fica tranquila. Posso confiar? Falei, pode confiar. Falei, então beleza. Mas, cara, deu um rebu dos infernos, cara. Quase que tiveram que casar com o filho do pedreiro. Mas a nossa... Então, por isso que eu não quero citar os nomes, né, da galera do clubinho aí, porque envolve esse lance pederasta da coisa. Cara, bastante. Agora, outros amigos de infância também. O vereador, tá. Que é meu amigo desde quando a gente era criança mesmo. Nossa, seis, sete anos. E os irmãos dele, o Eloy, o Jacó e o Zé. Voltando um pouco, o Yoshihiro, que era esse meio amigo, eu não tenho contato mais com ele. Ele virou militar. Olha que loucura. Eu lembro. Explodiu o Pearl Harbor. quase. Eu lembro que o nosso sonho de criança era ter um avião de controle remoto. Olha que hoje em dia é ridículo. É muito comum você encontrar aviões elétricos de plástico para vender nas lojas. Mas na época não existia esses aviões mais simples. Os aviões, os aeromodelos, né? Eram muito caros, exato, todos com motor a explosão, rádio controlados, sempre foram muito difíceis de pilotar. Exato. Eu falo isso pro meu irmão, ele tem uma oficina de aviões, de aeromodelo. Ele monta aviões fantásticos e não sabe pilotar. Olha que loucura. Quer dizer, pilota muito mal, assim. Enfim. E o nosso sonho era ter um. O Yoshihiro, ele sempre foi muito esperto. Ele entrou em umas três faculdades, né, todas elas públicas, né, federais. Sim, e tal. Como bom japonês. Exato. Só que o exército chamou e ele foi fazer o serviço obrigatório do exército. E ele gostou da vida militar. Se embrenhou e... Não quis sair mais. Uma das atividades, ele já era sargento no exército, ele era piloto de aeromodelo para treinamento de tiro. Olha que loucura. Tipo, ele voava, cara, o avião, tá, que... rebocavam o alvo e os snipers, né? Eles atiravam, treinavam atirando no alvo aéreo. Então, olha só, cara. Ele conseguiu realizar um sonho que dele. Que bacana. Louco, você, né? Você poderia pilotar drones hoje, Walter, da Amazon. A Amazon vai fazer entregas com drones. É verdade. Você podia fazer isso. Eu cheguei a fazer, um bom tempo, aulas de ultraleve. Eu cheguei, inclusive, eu já estava... quase concluindo o curso, assim, mas aí eu acabei desistindo. Cara, eu quando você fazia isso, eu achava que você ia morrer em qualquer momento. Já os outros amigos, o vereador e só você que não se deu bem, pelo visto. Os outros amigos, eles continuam meus amigos até hoje, com exceção do Jacozinho, que infelizmente foi uma baixa, ele morreu num acidente de motocicleta. O Zé tá morando lá no Paraná, esse não tem quase contato nenhum, assim. O resto, o Eloy o vereador... Dessa trupe, como eu falei, o Camisinha retorna aqui na história, porque ele também morava na minha rua, né? Então o Camisinha, o Clécio, que é outro também, que eu também fui padrinho de casamento, foram uns caras que a gente cresceu ali juntos, galera da rua... E curiosamente também encontrei com outro amigo há pouco tempo atrás, numa loja de shopping, né, dono de uma loja de shopping, uma loja hiper bacana, assim, sabe? E ele fez faculdade de moda e tal, e desenha as próprias roupas ali, um cara bacana, eu vi que o cara tá bem também, é legal quando você tromba com os caras assim. E eu acho que o cara é pra você, é pena que eu não posso dizer o mesmo. Puta, olha, eu me dei bem, esse cara tá aí, ó, trocando vela, não querendo gastar 10 dólares com mecânico. Alexandre, vamos agora para os amigos da adolescência, aí, fora da escola. Aí que você entra na minha vida. Foi quando eu e o Alexandre nos conhecemos. Então, a minha adolescência, meus amigos estavam divididos em dois núcleos. É, o meu também. É, porque... O núcleo o já... O núcleo bom e o núcleo ruim, no qual você participava. Exatamente. O chamado núcleo A, que era dos meus amigos que eu tava trazendo da infância. Exato, ali e tal. Exato. Que também era os irmãos Lazarim, né, da família do vereador, mais o Buga. Tá. Buga é um grande amigo meu, que eu já falei dele 1 milhão de vezes, mora lá em Porto Alegre. É, eu o conheci na adolescência. O outro núcleo era o núcleo rock and roll. Na época tínhamos uma banda e tal, e tinha um monte de amigos que ia pra shows e ia pra todos os cantos, assim. O Buga tava nesse núcleo também. O Buga, ele conseguiu estar presente. Porque eu como fazia facções. Parte desse grupo lá do B seu aí, eu conheci o Buga, né? Então, núcleo rock and roll. E era uma galera, assim, o Alexandre conheceu todo mundo. O Zé era a figura icônica do grupo rock and roll. O Carlos Nascimento, que chegou, inclusive, a fazer um outro podcast com a gente. O Rossoi. Rossoi, cara, japonês mais maluco que eu já vi na vida. Rossoi, japonês alucinado. Ele também é outro cara que foi morar no Japão, né? Foi morar fora. O Marcelo, que era o guitarrista. Sim, o cello. O cello. O cara... Sujeito maluco. maluco e com uma criatividade. Uma criatividade absurda, cara. O Penacova, né? Penacova, grande Evandro. Penacova, carioca, Mabel, Mortão, Sandrinho, Cello, Rebordosa. Rebordosa. Rosão, você lembra da Rosão? Rosão rock and roll, cara. Rosão rock and roll era fantástica, assim. Eu até encontrei, anos depois, encontrei com ela na, pela internet. Ela tava morando em Minas Gerais, tava casada e tudo mais. A vida que dela, bom, que bom. A vida dela mudou. O Denilson Jeremias. Eu também encontrei no metrô há um tempo atrás também. O Spock, que é ouvinte. Spock, cara, verdade. Que é ouvinte desse podcast, que mora lá em Londrina hoje. É. Ninguém mora mais por aqui, né, não, cara? Não, cara, a galera realmente picou a mula. O Fábio, que também é ouvinte do... E o agente 86, Adriana, Demetrio, o Roxo, lembra do Roxo o Punk? O Roxo Punk, cara. O Roxo, ele tava envolvido em todas as brigas da pancaiada do ABC. Ele saiu, o que ele saía no Notícias Populares, cara. E nas páginas policiais, era ótimo. A galera falava que o quarto dele era forrado de recortes do NP com ele lá. Uma galera, a gente tinha uma banda que chamava Holy Beat. E tinha um grupo de seguidores, uma legião, uma horda de vagabundos, verdade, desocupados, cara. E bêbados, que tava sempre ali no show, que era The Holy Beat Association. The Holy Beat Association. Que o lema era prostituição entre amigos. Isso nunca aconteceu comigo, não comia ninguém, ou quase ninguém. Como vocês já estavam ali com 18 pra cima, e eu era 15ão, né, cara? Então vocês tinham 18 anos e eu 15, então tinham lugares que eu era proibido de entrar, né? Mas você entrava, não era impedimento pra você, porque você sempre conseguia pular um muro. Escapava, sabia que tinha um... Entrava dentro do... Cada lugar, cara. Cada... Puta que cada... Tinha aquela Dínamo, cara. É um lugar... Quando eu conheci o João Gordo, olha só, cara. Era num... porão também. Rato de porão. Não é porque o João Gordo tava lá, não, mas tinha rato andando no lugar, cara. Cara, o lugar era terrível. Quase ninguém tinha carro naquela época. Nada. A volta das baladas era todas de ônibus. Tinha que esperar o ônibus voltar. Hoje em dia, os ônibus, acho que quase que na totalidade funcionam. A linha não interrompe, né? Fica pelo menos um ônibus fazendo a linha de madrugada, exato, assim. Exato. Naquela época, não. Dava, sei lá, uma da manhã, acabava só assim. 5, 6 da manhã do outro dia. Nessa fusão dos nossos lados A's com os lados B's de amizade, tinha aquelas excursões que a gente ia, né? É engraçado que eu me lembro que a galera do meu lado A organizava umas excursões, não sei por que diabos tava lá você e a galera toda. Pois é. Era uma loucura, cara. E esse pessoal do lado A, meu, sei lá, tinha o Chocho, que era um narigudo muito maluco, o Magnorreia, cara. Por que tinha esse nome, Magnorreia? Porque ele sempre tava com problema na genitália. Magno, cara, ele era muito engraçado. Ele virou professor na USP, cara. É professor, mesmo? Ele virou um bioquímico fodão pra, aí. Pra tal. Curar as doenças que ele carregava no pinto. Possivelmente, cara. Que era um cara fantástico, um cara de uma inteligência sagaz, assim, adorava o Magno, nunca mais tive contato. E aí tinha essa galera toda também, as garotas, pessoal que hoje a gente encontra aí via Facebook, sei lá, tipo a Thelma, quem mais? Mas um povo muito bacana. E esse pessoal era mais tranquilo, assim, entendeu? Era um pessoal mais da boa. Ninguém gostava muito de encher muito a cara. E daí, quando alguém enchia a cara, eles ficavam com todos os cuidados ali, sabe? Mas como eu já tinha esse outro lado B ali com a tropa de elite do Walter ali, então eu sempre dava uns PTs malucos. E eu me lembro muito bem, numa das excursões, de eu tomar um porre absurdo de vinho. De, sei lá, de sangue de boi e com leite condensado e depois acabar o leite condensado eu enfiar vinho dentro do pote de maionese, cara, e tomar aquilo. Vinho com maionese? Tomar no cu. E foi uma noite épica, porque nessa noite eu dei PT e você vai se lembrar da noite do El Cabong. Puta merda! Porque nessa noite eu arregacei as duas canelas lá no camping, a gente tava na Ilha do Mel, né, lá no Paraná. Eu arregacei as duas canelas porque eu tinha tomado esse porre de vinho com Hellmann's. E as garotas, essas garotinhas do lado ali, cuidando das minhas canelas ali, sabe, com metiolate. Esse pessoal era bom, cara, eles levavam metiolate, levavam esparadrapos. Pino de titânio pra qualquer restauração óssea. E elas ali cuidando das minhas canelas e tal, e eu... Porque tinha, sei lá, tinha um pedaço de concreto no meio do camping lá e tava escuro e eu tinha arregaçado as canelas ali. E daqui a pouco tá vindo alguém lá andando e... Bom! Caiu no chão com um violão nas costas. Aquele barulho de violão caiu. E era o Zé, o nosso amigo Zé aí, o que o Walter já citou, que era o líder da horda de demônios. E aí o Zé ficou sendo chamado de El Cabong depois dessa queda aí. Mas era muito divertido essa fase de adolescência, né, Walter? Era fantástica, assim. Essas viagens na Ilha do Mel, meu Deus, cara. Não sei como é que a gente sobreviveu a tudo isso. Fernandinho, né, cara? Fernandinho que se desviginou da vida numa viagem à Ilha do Mel. Hoje em dia eu sou um santo. Nessa fase da vida eu tava caprichado, viu? Eu lembro que o Fernandinho foi dividir o quarto com a gente, cara. Nunca tinha feito nada de ilícito na vida, amigão. Ele saiu de lá de dentro repaginado, cara. Ele saiu de lá. Precisou quase... de rehab, viu, cara? A mãe do Fernandinho, que era meu vizinho, a mãe do Fernandinho falava. Ela era uma senhora portuguesa, espero que ainda seja, né? Ela falou: ai, Alexandre, Fernando está tão mudado. Eu participei do processo de mutação. A senhora não viu nada, dona Antonieta. Dona Antonieta, o que esse garoto viveu nesses dias? 50 anos em 5 dias, cara. Enfim, saindo da adolescência, Alexandre, tínhamos ali já na reta final dos anos 90, já com 20 e tantos anos ali, né? E já estávamos ali inseridos de vez, né, no mercado de trabalho. Marmanjos. Já marmanjões ali, assim. Todo mundo já tinha seu transporte, né? Já conseguia fazer as suas presepadas numa distância maior, né? O raio de abrangência já muitos era já casados, né? Alguns casados. Engravidaram garotas. Exatamente. Né? O Edson, esses dias o Edson e a Jô, que é uma galera dessa época aí, esses dias eu achei no Facebook, tá lá os dois, namoravam nessa época e... Casados com vários filhos. Estavam casados lá com vários filhos. A gente tem um episódio de gravidez prematura, não me lembro o nome, mas só dá uma busca lá no nosso site, vocês vão encontrar. Fala bem disso, de como a vida de um adolescente ou pós-adolescente se transformava quando a menstruação da namorada ficava 9 meses sem vir, né? Então, é uma coisa que mudou mudou muitas vidas na época. Não achem vocês que eu e Walter, nós éramos mais cuidadosos que os demais, não. É porque a gente não pegava ninguém. A gente não comia ninguém. Vou te falar um segredo. Só engravida alguém quando esse alguém fode. E não era o meu caso. Comia uma aqui... Passava 5 anos com a minha outra. Eu também, cara. Vida difícil, viu? Eu, como eu falei, daí eu comecei a namorar a sério, né? Eu namorei bastante aí, tempo. Aí sim que você pegou no breu. Pegava, mas... Aí você tava treinado. Mas não engravidava ninguém também. Já na adolescência, o pessoal do grupo do rock, muitos sumiram, assim, foram morar em outros estados, em outros países. A galera sumiu mesmo. O pessoal foi dando uma debandada aí. Foi pra rehab. O núcleo, né, dos meus amigos de infância se manteve. O vereador, o Gerson, que hoje é vereador, por isso que a gente chama ele assim. Vejo ele sempre. O irmão dele, o Eloy, também, ele mora perto da minha casa, sempre os vejo. Só que nessa época... Eu criei mais um núcleo ali. Ah, tá. Que também você estava envolvido também. Que era dois amigos que a gente parecia trigêmeos, assim. Era eu, o Carlinhos e o Miltinho. Sim. A gente andava sempre junto, pra todo canto, viajava pra todo lugar, assim. O Miltinho, já citamos ele várias vezes. O Carlinhos... Ele era o que mais gostava de viajar. Ele viajava pra todo canto, pra cima e pra baixo. Todos os feriados ele tava... Se a gente não fosse junto com ele, ele tava indo com uma outra galera. Motorzinho, cara. Motorzinho. Ele adorava viajar, assim. Principalmente nos carnavais. O carnaval, acho que é o maior feriado que a gente tem, né? A maior emenda de dias. Então, ele sempre tava viajando. Aí... Aconteceu uma fatalidade, Carlinhos pegou câncer. Foi. Foram meses tristes, cruéis, assim, né? Cruéis com ele, assim. Eu, particularmente, ia em sessões de quimioterapia com ele e tal. Então eu acompanhei todo esse processo todo. E aí até que num carnaval, uma data que Carlinhos gostava, adorava viajar por aí e tal... Era umas 3 da manhã, meu telefone toca, era o irmão dele dizendo que ele tinha morrido. Você tava no lote de pessoas que tinha viajado, não? Não, eu tava em casa. Você tava em casa, eu tava em casa. Tava, verdade. Eu tava em casa. Aí, enfim, até que foi um alívio pra ele, eu tava sofrendo demais, assim. Ouvintes do Agente em 86, esse é o penúltimo episódio do nosso podcast, na próxima quinta. Eu não sei se vai ser exatamente quinta-feira, porque esse episódio já deu uma atrasada, porque ficou longo demais e demorou um pouco pra editar. Talvez o da quinta atrase também, assim. e será o último episódio. Porque vamos falar do que, Alexandre? Nós vamos falar sobre um momento oportuno, né? Sobre velórios e sepultamentos. É o fim do Agente 86, né, vamos, cara? Sepultaram o Agente vamos 86, sepultaram, né? O Agente 86. Na próxima quinta. E velórios e sepultamentos, que eram momentos que, ali, principalmente na nossa infância ali, eram uns momentos meio malucos, assim. Então tem muita história bacana, eu acho que cabia um episódio e veio a calhar com o falecimento do Agente 86. Mas é o seguinte, não fiquem tristes, porque vocês vão poder ficar ouvindo a Dinause ali por muito tempo. Os episódios todos do Agente, esses 200 e tantos episódios, vão ficar disponíveis no nosso site lá. Sempre vai ter algo acontecendo na vida da gente agora que vale a pena dar uma reouvida em algum episódio do Agente 86. Afinal, a gente falou sobre uma série de assuntos e é sempre bacana ver